Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e paulistano. Paulistano, em homenagem ao Flavinho? Não, em homenagem à Carla Pérez. Ah, a Carla Pérez? É. Mas desde quando a Carla Pérez é paulista? Não, mas ela tem um apartamento em São Paulo, né? Ah, então tá certo. Passa a maior parte do tempo dela lá em Sampa, né, nego? Isso, meu. Mergulhando ali no Tietê. Não, que mergulhando no Tietê, nada, ô Maurício. Mas, Babosa, a nossa personalidade de abertura hoje é a Carla Pérez, Babosa. Sim. Olha, dizem os amigos que ela tá procurando uma casa em Sampa, né? Casa, meu. É, ela já tentou no Tatuapé, mas o Tatu comprou uma bicicleta, não tá mais a pé. Quem Tatu comprou bicicleta, o quê, mano? Não tá mais a pé, não. Tá bom, tá bom. Mas é que ela não quer mais ficar morando no apartamento do namorado dela, do Alexandre Pires, babosa. Mas ela não quer morar mais com o Alexandre? Não, babosa, parece que o Alexandre Pires não quer dar mais colher de chá pra ela. Que iria, meu Deus. Babosa, segundo amigos do casal, a Carla Pérez vai se mudar pra uma casa. Porque o Alexandre Pires fica meio chateado, porque a Carla Pérez recebe a visita de muitos familiares da Bahia. Babá. Ah, é mesmo? Os parentes vêm pra casa? É, e fica o maior entre e sai no apartamento dele lá, babá. Não, não, ô Paulo Roberto, não é esse o fundo não, tá? É o dia inteiro aquele entre e sai danado, babá. Ai, ai, ai, ai, ai. Vem tia de Salvador, prima de Porto Seguro, cunhado de Chique Chique, babá. Sim. Às vezes o Alexandre Pires tá dormindo de cueca lá e chega os priminhos da Bahia. Priminho da Bahia. É, aí ele vai mudar lá. Não, né, não. Tá. Sem detalhe, Maurício. Mãe de nada, tudo bem com a senhora? Ei, ô, perguntinha cabeluda. Que perguntinha? Você perguntou nada ainda, mãe? Ah, se liga aí. A pergunta não foi ainda? Não foi. Tudo... Meu Deus, tá tudo bem, senhor? Ah, tudo bom, né? Tudo bom. Tudo indo. Vocês estão falando de moradia? Isso. O Flavinho, estagiário. Sim. Que é o nosso estagiário aqui do programa. Sim. Ele sabe onde morava ele, Barbosa? Onde ele morava, ele mãe? Morava em Sampa, lá em cima do Minhocão. Não, aqui em cima do Minhocão nada. É. Ô, mãe, não por inventa. Por isso que ele veio pro Rio. Não, nada disso. Ele não aguentava mais. Aí saiu, mudou de cima do Minhocão pro saco de São Francisco. Exatamente, mãe. Veio aqui. Tá certo. Agora tá lá, agarrado no saco. Na... Ô mãe, pode parar, tá bom? Não, é porque agarrado é porque tá estabelecido, morando, tá certo, né? Tá, ele saiu do Minhocão lá pra aquela terra do Garrincha. É. Não, ele mora em Niterói. Ele comprou um sítio lá em Pau Grande. Não, não comprou sítio nada em Pau Grande, tá ele bom? Ele adora passar o final da semana, né? Não, vambora, mãe. Olha, vocês perguntou se tá tudo bem, né? Isso. Tá tudo indo, né? Tá indo, gente, por quê? Não podemos reclamar, né, Barbosa? Que bom, mãe. O jeito é ficar calado, senão o bicho pega. Isso. É que como já dizia o profeta, se o bicho não pegar, quem pega é a bicha. Não. Ai. Ninguém falou nada disso, tá, mãe? Mas, qual que é a pergunta? É o seguinte, mas a Carla Pérez vai se mudar do apartamento do Alexandre Pires. Ah. Porque o Alexandre Pires não aguenta mais o entra e sai dos parentes dela. O que a senhora acha disso? Aí? Para, tá? Vocês dois aí. Mãe de nada e São Paulo Roberto. Para, Paulinho. Que coisa. Pergunta cabeluda aí, Barbosa. É, cabeluda mesmo, eu tô aqui, ó, prestando atenção na sua resposta. Olha esse negócio de família aqui. Deixa eu ver isso aqui com cuidado, hein? Muito cuidado, hein, mãe? Muito cuidado. Muito cuidado. Tem cuidado demais. Ó, pode parar, tá legal? Vamos fazer as consultas aqui. Vai consultar o quê, mãe? Ô, Paulinho, o que você quer que nós consulta hoje? Que agora quem tá mandando... Daí, vou lá, caguei. Opa! Que é isso? É os árabes. Deixa os eu árabe? Falar com os que árabes. Que os árabes são esses? É os árabes do... os árabes petroleiros da felicidade saudita. Os árabes petroleiros da felicidade saudita. Eu vou falar com ele aqui. Tá com bom. Esse menino, chama esse deturbante aí. Hoje. Como é que é o nome dele? Vai atolar nas esfirras. Vai atolar nas esfirras. É o nome dele. Tá certo, fala com ele aí. Ô, vai atolar. Você com esse turbante tá parecendo um gay, meu. Não esculacha o árabe não, tá, mãe? O cara vem fazer favor pra senhora aqui, ajudar a senhora, só esculacha o cara. Esse cara tá com turbante todo molenga aqui. Não, tá tudo bem, deixa o turbante molenga. Árabe dele, dos bons é aquele de cavanhaque com turbante duro. Não, ô, mãe, vambora. Ô, vai atolar. É a... Angélica vai... Que Angélica, não, mãe? Angélica... Carla Pérez. Desculpa. Ou vai atolar. Carla Pérez vai comprar uma casa. Porque o Alexandre Caneco não quer ela mais lá. Não é Caneco, é Pires. Pires, o Alexandre Pires. Isso. Vai atolar. Dole uma, dole duas. O que você acha? Opa, que isso? Tá bom, já falou pra caramba. Mas, aí ele falou uma palavra no meio que eu não entendi. Não. Ela gosta de vitamina de abacate. Vitamina de abacate. Ele falou, olha o abacate, olha o abacate, olha o abacate. Não, olha o abacate, não, olha o abacate, mano. O quê? Vale, olha o abacate, como é que é? Que é isso? Mãe. Vai traduzir o que ele tá falando ou vai ficar brincando com o cara? Não, vou traduzir que aqui. O que ele falou aí? Deixa eu ver daqui. Olha, já vi tudo. O que, que a senhora viu, mano? Tá bom, agora pede pra ele ficar quieto, mãe. Pede árabe aí, que eu não sei falar árabe. Pede árabe. Para, tira isso daí. Vai atolar, cala a boca, senão eu vou dar um bico na sua espira. Não, para com isso aí. Vamos. Qual é? O que ele já falou vi aí, mano? Tudo aqui. O que você já viu? Olha, fica o maior entra e sai. Isso. Sai e entra. Isso. Entra e sai de novo. É, mãe, é. Dos parentes da Carla Pérez. Isso. E o Alexandre Pires não gosta. Não gosta. Né, Barbosa? Isso. Então, entra e sai. É. É só entre ele e a Carla Pérez. Sim. Entra e sai, é só ele e a Carla Pérez. Tá bom, essa é a resposta? É, entra e sai, entra e sai. Aí pode porque os dois é pouca gente. Ô mãe, obrigado, mãe. Hein? Obrigado, mãe. De nada, tá bom, tá bom. De nada. Tá, vambora. Ô, Babas, vamos aqui, mano. Não vamos em lugar nenhum, vamos em cularinho. Isso, pra não dizer aquela outra palavra. Tá, não vai falar outra palavra, não. Tá? Vambora. Isso aqui, horário reservado de grátis para a mãe de nada apresentar os seus maravilhosos produtos, o seu sensacional serviço. Tá certo. O que, que a senhora tem hoje aí pra nós? Primeiro uma música de fundo, por favor. Ai, meu Deus do céu. Falou, não, Beato. Uma música, por favor, uma música assim, bem... Bem o quê? Bem zen. Bem zen, uma música zen. Uma música zen. Tá aí, pronto. Caro música... amigo. Isso, vai. Caro amigo consumidor. Você morreu e não sabe o que fazer para cuidar do seu enterro? Como o cara morreu, como é que ele vai cuidar do enterro, mãe? Que isso? Mas eu conheço gente que já acordou morto. Tá bom. Você morreu e não sabe o que fazer e para cuidar do seu enterro? Ligue já. Ligue já o quê? Fala o de nada fundo. De nada fundo? Ou então fala com o Dr. Zarur. A funerária do de nada shopping. Que cuida de tudo pra você. De nada fundo. De nada fundo. Cuidamos até do minuto de silêncio. Que minuto de silêncio, mano? A gente somos os únicos que temos caixão com airbag. Porque caso na hora de descer o caixão escorregar e cair, aí o choque, aí abre o airbag. Mãe, que caixão com airbag? Caixão com teto solar também. Que é teto solar, mãe? Servimos coquetel no velório. Meu Deus. Antes de morrer, amigo, por favor, não morra. Ligue para o de nada fundo no telefone mais famoso do além. Do além? 0900 7171 no ramal 171. Ai, Deus te abençoe. Não, mãe, e aí, como é que faz? Quanto é que paga? Nosso serviço, ele é um preço estipulado entre 99.999 até 9.999.999 reais e 99 centavos. Tá bom, mãe. É muito novo. 100 mil pratas até 9 milhões, 10 milhões. Não, senhor. Muito caro isso, não, hein, mãe? Não, senhor. Isso aqui não, tá parecendo a seleção da Rússia. Não, o que que é? 99 escalonove, no 1999. 99.999? É, exatamente. Até? 9.999.999. Isso é roubo, ninguém vai fazer isso. É, esquece, roubo. Tá, mãe? Essa você dançou. Vai, Maurício. Ô, mas temos aqui o nosso segundo assunto, que é uma consulta de um ouvinte, Barbosa. A ouvinte se identifica como SLC. SLC. Ela mora na Penha Circular e diz aqui, mãe de nada. Pode falar, lindinha, SLC danada. Meu marido é um chato. Que isso? Ele, aqui em casa ele dá mais atenção ao cachorro e ao carro do que a mim. Dá mais atenção ao cachorro e ao carro do que a ela. No fim de semana, mãe de nada, ele cuida do carro e do cachorro. Que parece um cara que eu conheço. Eu também. O nome do cachorro dele é Tico. E tem um vizinho aqui que já percebeu isso e fica piscando pra mim. O que que a senhora acha que eu devo fazer? Olha. Que isso, mãe? É um restinho do árabe. Tá bom, mãe. Que é? Deixa eu ver isso aqui com cuidado, hein, Barbosa? Tem que olhar essas consultas com cuidado, hein? É, com certeza. O nome da ouvinte é SLC. Isso. Paulo Roberto, respeita o ouvinte, tá, ô manezinho? Olha só, olha isso que eu falo. Pra parar com isso aí. Vocês ficam pensando que isso aqui é brincadeira. É, mas não é brincadeira não, isso é sério. Isso aqui é coisa séria, mano. É verdade, mano. Você, olha que vocês... Não, ô mãe, vambora. Responde isso aí, mãe. Bom, nome da ouvinte é SLC. Isso. Deve de ser serviço de liberação de crédito. Não, isso não, mãe, não é isso não. Vou examinar aqui na numerologia. Vai, na numerologia aí. Deixa eu ver aqui, empresta a caneta. Vai, vai embora, manda aí. S é 14, L é 25, 14 mais 25 é 39, com C menos 15. Ai. Que é, mãe? É a sensitividade numerológica. Tá, tá, tá, bom, vai, vai, continua. E o C menos 15 é 39, 15 é 24. O 24? O vizinho piscando, mais 24. Mais 24. O marido na oficina e passeando com o cachorro, mais 24. Mais 24. É, barbosa. Que é, mãe? Caramba. Que é? Caramba. Tá, que é, mãe? Já tô vendo tudo aqui. Tá vendo o quê? O marido da SMTU. SLC, mãe. SLC. SMTU, né? Secretaria Municipal de Transporte Urbano, é outra coisa. É porque tanta letra. Tá, tá bom, vai. Mas o marido dessa moça, SPC, o marido. Não, que é SPC? É SLC. SLC. Isso. Ele vai passear com o cachorrinho e o vizinho tá doido pra dar uma cheiradinha nela. Não, mãe, atenção, hein? O marido vai cuidar do carro e o vizinho fica lá com a chave de fenda. Quem querendo... chave de fenda o quê, mãe? Ai. Olha, já vi tudo, viu? E o quê? Hein? O que, que a senhora viu aí? Eu acho que ele acertou a chave de fenda. Não, que acertou nada, mãe. O que, que vai acontecer? Olha, já vi aqui. O vizinho vai acabar abrindo o motor dela. Não, mãe, acabou. Vai. Tá chegando aqui, baixaria. Vai levantar a tampa do capô. Nada disso. Aquele capô de fusca. Obrigado, mãe. Ah, de nada. Pra parar, tá legal? Já parei. Ai. Francisco Barbosa e seu programa.